aqui é forte, maloqueiro, preste atenção. Aqui rimando na fita, bandido, sangue bom. Na favela acontece várias coisas, tá ligado, meu irmão? É crime, cadáver no chão, mas chorando na beira da caixão. Isso me revolta, eu fico de cara. Moleque de 11 anos morrendo na bala. É verdade, várias coisas acontecem aqui em Pelotas, RS. Os manos se matando por causa de mulher vadia, que não merece. E aqui o rap toma conta. É fato criminal que manda rima na responsa. O rap aqui é pesado, pode acreditar. Vinícius mandando a rima pra você escutar. Aqui o rap foi feito pra conscientizar. Aqui o rap é de Deus e não é do capeta. O rap aqui é forte, mano, preste atenção. A base é pancada e o som é loucão. Aqui é fato criminal da zona norte. Aqui o rap é gangsta até a morte. O rap aqui é forte, mano, preste atenção. A base é pancada e o som é loucão. Aqui é fato criminal da zona norte. Aqui o rap é gangsta até a morte. Para o metralho com palavra, solta rajada. Rap forte, zona norte até a morte. Espancada, rasga, não tem iate, não tem ferrado. Lamborghini, não tem porte, só humildade, divinidade. Sinceridade sem camarote, no combate enquanto massacre. Na arena triunfa, pelo bem, todo guerreiro que batalha na quebrada. Sanguinário arrepia, defendendo o sofredor. Com escudo, a lança e punho pra atingir o opressor. Fita mel pra nós não vibra, pela cueca se aniquila. Porque a quadrilha terrorista representa a periferia. Bate farinha, joelho e reza, não sobrevive na favela. Todo pilantra abre as pernas, finaliza o contínuo na terra. Quando função deseja rabão, os plaque carro do ano. Eu desejo igualdade e oportunidade dos meus manos. Não desejo os correntão, mas pratos banhados a ouro. Meu raciocínio é cabuloso, firmando, trincando com os bandidos. O rap aqui é forte, mano, preste atenção. A base é pancada e o som é loucão. Aqui é fato criminal da zona norte. Aqui o rap é gangsta até a morte. O rap aqui é forte, mano, preste atenção. A base é pancada e o som é loucão. Aqui é fato criminal da zona norte. Aqui o rap é gangsta até a morte.